da barriga de aluguer possa estender-se também aos homossexuais e não só aos casais inférteis. A seguir ao Jornal das 10, pode ouvir na íntegra a entrevista ao Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Eurico Reis, entrevistado pelo jornalista Jorge Correia. A alteração da lei da cópia privada, que permite, por exemplo, gravar um CD para ouvir no carro, está a gerar polémica, desde logo porque o diploma do PS não chegou a ser votado na generalidade e passou de imediato para a especialidade. Depois, porque a proposta agrava as taxas atuais. Ou seja, se o diploma for aprovado, o consumidor vai ter de pagar mais ao comprar, por exemplo, um MP3, um disco rígido ou uma pendrive. O jornalista Frederico Moreno explica o que está em causa. Quanto mais gigas tiver o aparelho, mais alto será o imposto. O projeto-lei apresentado pelo PS, relativo à cópia privada, pretende aumentar a taxa suportada pelos consumidores sobre os dispositivos que permitem fazer cópias e armazenar conteúdos. Discos externos, cartões de memória, pendrives, leitores de MP3 e telemóveis, todos vão ficar mais caros, como revela Marcos Marado, da Associação Nacional para o Software Livre. Um disco de 70 euros sem IVA pode passar a custar 95 euros sem IVA, no caso de ter um tera de disco rígido, mas há coisas que inclusivamente são maiores. Nós identificamos alguns casos onde produtos atualmente no mercado têm aumentos muito superiores a 100%. Um aumento substancial que está a ser fortemente contestado nas redes sociais, principalmente no Twitter. A proposta de lei é criticada por permitir a cobrança de taxas em dispositivos que podem ser usados para armazenar conteúdos de livre partilha, por exemplo, as fotografias das férias. Eu, quando compro um disco rígido, grande parte do meu disco rígido vai estar com ficheiros que são meus e que o autor sou eu, com um sistema operativo, com programas, com uma carrada de coisas que não são conteúdos com direitos de autor destas associações que depois vão lucrar com a referida taxa. Portanto, o consumidor final vai estar a pagar uma taxa injusta para pagar a eventualidade de usar aquilo para fazer uma cópia privada, sem que esteja de forma alguma provado que o vai fazer. O PS garante que o impacto na aquisição de aparelhos informáticos não se fará sentir ao nível do consumidor doméstico, mas mais ao nível dos aparelhos utilizados por profissionais. É um projeto de lei que segue o exemplo de países como França, Itália ou Alemanha, que em Portugal parece reunir consenso entre os vários grupos parlamentares. António Granado, comentador da Antena 1 na área das tecnologias, entende que esta medida pode fazer com que os consumidores portugueses passem a importar os aparelhos do estrangeiro. A lei é de tal forma, eu não quero utilizar palavras muito fortes, mas ignora mesmo uma lei que existe há muito tempo, uma chamada Lei de Moore, que diz que a capacidade de armazenamento dos computadores duplica todos os dois anos e o preço baixa todos os dois anos. Significaria que dentro de muito pouco tempo estaríamos a pagar tipo 3 vezes mais pela taxa do que pagamos pelo próprio aparelho. Para além de que, e eu acho que os deputados devem pensar seriamente nisso antes de se meterem a aprovar uma lei destas, eu posso passar a comprar os meus discos no estrangeiro, em Espanha ou num outro país qualquer onde a taxa não tem estes valores, como é evidente. António Granado, a proposta de alteração da lei da cópia privada foi apresentada pelo PS, como referimos, e vai ser debatida apenas em sede de especialidade. José Guerreiro com a edição às 10 horas da manhã, hora de Portugal Continental, da Madeira menos uma nos Açores, num simultâneo.